A onda agora é rave e piseiro. Bota volume no paredão, que o Eric vai bater a pressão. Ninguém me segura, dura, quero é ficar louco. Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo. Equipe tá formada, todo mundo grandão. Vou virar super-herói, chama na pressão. Hoje ninguém segura, eu quero é ficar louco. Hoje se eu cair no chão, levanto pra beber de novo. Equipe tá formada, todo mundo grandão. Vou virar super-herói, chama na pressão. DJ aumenta o som, aê, bota na pressão. Que a galera quer rave, piseiro no paredão. Aumenta o som, aê, bota na pressão. Que a galera quer rave, piseiro no paredão. Formada, todo mundo grandão. Vou virar super-herói, chama na pressão. Hoje ninguém segura, eu quero é ficar louco. Hoje se eu cair no chão, levanto pra beber de novo. Equipe tá formada, todo mundo grandão. Vou virar super-herói, chama na pressão. DJ aumenta o som, aê, bota na pressão. Que a galera quer rave, piseiro no paredão. Aumenta o som, aê, bota na pressão. Que a galera quer rave, piseiro. Chama, tira o pé no chão, chama na pressão. Bota volume no paredão, que o Eric vai bater a pressão. André Cidiz, o mural de Ibicoá.